Então, pessoal, a primeira recomendação foi aquela mesma que eu dei para a Camila agora há pouco. Quem puder, dar uma sentada e ler o livro de Ruth todo, que é uma história muito inspiradora. Eu acho que o mais inspirador da história de Ruth é que é uma história de desespero. Né? Lembrando, Noemi viúva, Ruth viúva, Ruth nova. Elas vão para um ambiente que às vezes as pessoas não entendem o quão violento era o ambiente nesse período final do período de juízes. Por mais que tenha um lado muito positivo do fato de um país não ter rei, dele ser julgado por juízes, de ser uma coalizão de tribos bastante liberada de um governo central, seria besteira pensar que não existia também um contexto muito ruim. Né? Que as pessoas abusam, obviamente, porque por isso as pessoas pedem um governo, por isso as pessoas pedem um Estado, por isso as pessoas pedem, é por delegar seu cérebro, é por falar assim, olha, não tem jeito, se alguém não me controlar, eu não consigo me controlar. Que ambiente era esse? Esse era um ambiente que não só tinha o risco de Noemi ser uma viúva que podia ser deixada de lado, esquecida, com relação àquilo que a lei dizia do cuidado com as viúvas, um fato. Então, Deus já tinha a provisão na sua lei de fazer o que elas acabaram fazendo, sair para colher atrás dos segadores. Né? Então, uma das leis de Israel era essa, olha, quando estiver colhendo, você não volta para recolher o que caiu. Essa é uma das leis da colheita. Não se colhe na beira da sua propriedade. Não se volta para ressegar, ou seja, ver se caiu alguma coisa e ficar raspando tudo. Por quê? Estava escrito na lei. Isso pertence ao pobre, à viúva e ao estrangeiro que está no meio de vocês. Porque se alguém passa com fome, tem o que comer. Então era muito legal esse princípio, é um princípio de colheita muito interessante. Né? Deixa lá. Isso também ficava para os passarinhos, isso também ficava para os bichinhos. Isso é mais uma coisa mais interessante que a gente vê dessa prática agrícola. Mas... quando elas foram cegar no campo de um cara chamado Boaz, que era um homem bom, era um homem reto. A recomendação que ele dá aos seus funcionários, aos seus empregados, mostra que ambiente horroroso e de abuso da mulher eles viviam. Eles falam, não toca nelas enquanto elas estiverem cegando. Ou seja, duas mulheres sozinhas cegando um campo que foi ressegado, uma das principais possibilidades é que elas fossem violentadas. Ou seja, não só tinha a opressão de ter que catar comida do chão para poder comer, ainda tinha a chance de ter que se sujeitar a ser violentada e ainda não ter para quem reclamar. Esse era o ambiente. Boaz fala, não. Deixa... cuida delas. E aí, não vou adiantar o texto, porque eu acho que deve se ler. E essa mulher, ela não tem... existia a lei dos resgatadores, né? Ou seja, alguém que vai resgatar o nome do falecido. Ou seja, você tem que procurar o parente mais próximo, para dele você ter um filho. Por que era tão importante ter um filho? Porque ele vai cuidar de você. Naquela sociedade, naquele contexto, era isso. Ou seja, olha... você ter filho é alguém que vai te cuidar na velhice, seja você homem ou mulher, né? E alguém que vai cuidar de você, no caso de você ser uma mulher sozinha. Né? Ainda mais que, obviamente, tinha muito mais viúva do que viúvo. Né? Morria-se muito mais homem do que mulher, por causa das guerras, por causa das doenças, por causa do tipo de trabalho. Então, óbvio, filho era uma garantia, é a sua aposentadoria, na verdade. E uma continuidade, uma relação... bom, a história mostra que essa história, a gente já leu o fim, ela acaba bem e muito bem. Porque tinha um homem bom, Boaz não era o primeiro na linha para resgatar Ruth, né? Ou seja, ele tem que negociar ela depois. E história que eu... né? Tem o símbolo lá de tirar sandália, que é o símbolo de fechar negócio. Eu recomendo, leiam. O ponto central é desespero. E como Deus pega de uma situação desesperante e que não era a única. Né? Existiam várias viúvas e várias pessoas pobres e várias pessoas nessa situação. Deus pega uma dessas pessoas E a salva, e a salva de uma maneira especial. Ou seja, imagina a alegria de Noemi, né, que a gente acabou de ler, pegar o neto no colo. Ela que foi para a terra dela para ser mendiga. Chega lá, sabe, acaba acolhida pelo seu novo genro, Boaz. Esse novo genro gera para ela um neto que ela vai poder cuidar. Tem muita informação nesse texto, né? Que ela vai cuidar. Mas é muito legal que ela se integra no ambiente familiar, porque o velho não é sem função. O mais velho não está largado. Tem uma função com quem? Com o mais novo, que é um troço que a gente fala bastante. Tem muita coisa legal para ver nisso. Mas quem? Obed, que vai dar a luz a Jessé, Jessé que vai dar a luz a Davi, e Davi que vai estar na linhagem tanto de José quanto de Maria. E daí vai vir o Messias, ou seja, dessa história desesperante e improvável é que vai aparecer a pessoa que divide o nosso calendário. A pessoa mais importante da história. A pessoa que o mundo é antes e depois dele. É um negócio muito louco, né? A gente vai lá e aí Pedro. A gente podia ficar elucubrando aqui, falando sobre as maravilhas, de como Deus vai cuidar de você e tarará, tarará, tarará. Pedro volta e fala de uma outra situação desesperante, que é aquela que nos aguarda e que nós estamos montando. Na verdade, a bomba de tempo que está descrita na Bíblia está sendo montada. Sendo montada nesse momento. Eu estou olhando, por exemplo, eu tenho usado, continuo usando o Facebook para colocar algumas postagens. E de repente eu me vejo cercado de amigos, amigos queridos, pessoas com quem eu convivo, que são amigos, ou convivia. Cara, cada postagem que eu coloco, eu falo assim: olha que interessante, agora tem um novo termo que estão se usando aqui, né, os mais descolados, que chama pós-verdade. Já ouviu falar em pós-verdade? É um outro nome para caô, mentira, sacanagem, entendeu? Boato. Pós-verdade. Né? Gringo inventou esse nome, né? Post-truth. Aí os caras estão sofisticando o conceito. Vá sofisticar o raio que o parta, pô. Mentira é mentira, né, cacete? É uma pós-verdade. Boato, sabe? Olha, o filho do Lula é dono da Friboi, sabe? Ou o. Como é aquele João Willis? João Willis planejou o que ia cuspir na casa do cara do Bolsonaro. Ou seja, eu pego um elemento que aconteceu qualquer e crio um boato, nome moderno isso, agora é pós-verdade. Você viu falar, vou falar uma pós-verdade para você, é muito mais legal do que vou falar uma mentira para você, né? Eu posto um troço desse. Estou discutindo pós-verdade, mentira. Sacanagem. Não dá. Como eu falo aqui toda hora, honestidade, né? Não, porque o PT. Meu Deus do céu! Falei, cara, vocês estão obcecados, estão loucos, né? Falando de PT, estou falando de. Não, porque o PT também mente. Meu irmão, alô? Nós estamos montando, assim, todo mundo se odeia. Engraçado que ninguém faz esses comentários quando é qualquer. Quer dizer, qualquer absurdo que aconteça de um outro lado. Não, é isso mesmo. E justifica-se a ação ao limite. As pessoas estão justificando tudo, mentira, corrupção, e estão montando uma bomba de tempo. E essa bomba de tempo vai explodir. Quando ela explodir, ela vai explodir literalmente. Não tem como a gente estar plantando, gente, o grau de violência que a gente está plantando, de ódio, e achar que isso vai ser negociado na boa. Não tem como. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Se você, sabe, não vai colher laranja de bananeira. Você está plantando uma árvore que vai dar seu fruto. E as pessoas estão achando que não tem problema regar isso, que é pior, né? Ou como eu falava, né? Lembra quando eu falei sobre ódio, que no centro da igreja tem o ovo da serpente? A única tarefa clássica no cristianismo foi não choque este ovo. Mas não negue que no meio de vocês, no meio de nós, tem o ovo da serpente. Jesus já começou exemplificando isso a partir dos seus próprios 12. No meio dos 12 tinha o Judas. O Judas não estava lá por acidente. Sempre poderá haver a possibilidade desse ovo não ser chocado. Basicamente, não tem como você pensar que vai viver uma vida excluído do mal. Uma coisa é você saber que o ovo da serpente está ali, ou seja, a nossa tendência, isso vale para o grupo, isso vale para a comunidade, isso vale para a cidade, isso vale para o país, isso vale para você. Dentro de você tem o ovo da serpente. Em todos os sentidos, a gente carrega o mal com a gente. É impossível, sabe, você querer pensar que isso não está dentro de você. A única coisa que a gente faz e recomenda ser na Bíblia é não choca esse ovo. Não dê as condições de que isso saia. Nós estamos fazendo isso. Bom, esse contexto que nós estamos criando não vai acabar bem. E, ao que tudo indica, não vai acabar bem do ponto de vista global. Porque a gente está sendo varrido por essa onda. Essa onda não acontece só no Brasil, não acontece só no Paraná, na República de Curitiba. O que está acontecendo em Curitiba está acontecendo no estado do Paraná, está acontecendo no Brasil, está acontecendo no continente sul-americano, está acontecendo na América do Norte, está acontecendo na Europa, está acontecendo tudo que é canto. Quer dizer, é uma onda devastadora de gente chocando o ovo da serpente ou regando a semente do mal. Isto inevitavelmente vai acabar mal. E aí fala, olha, tudo vai ser... Olha o que Pedro fala. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pedro termina. Pedro é muito prático, né? Pedro não é um teólogo sofisticado como Paulo. E ele cita Paulo aqui, olha. Eu sei que Paulo escreve os negócios meio... É difícil. Sim, ele escreve Romanos, cara. Romanos já devia estar rodando umas cópias de Romanos. Cara, o que o cara escreveu aqui? Eu sei que Paulo escreve meio complicado. Então eu vou fazer um desenho que é para ver se vocês entendem o que ele está falando. Pedro é o cara que fala assim, já que está difícil, vou desenhar. Ele pega um quadrinho e deve ter feito um desenho, uma bolinha, uma pessoinha com dois palitos para baixo, né? Mostra assim. Olha o que ele fala. Os céus serão desfeitos, os elementos vão se derreter. Agora vocês esperem novos céus e nova terra. Primeiro, ele não está falando que a gente vai para outro planeta. Vamos trabalhar um pouquinho sobre física e evolução e geologia. Cara, se você tocar fogo na Terra inteira, ela se recompõe. A gente já passou por 5 grandes extinções nesse planeta. E tudo que está aí errado, mesmo que não houvesse Deus, você não vai destruir, entendeu? Não vai assim, bum, o planeta não vai explodir e desaparecer. Mesmo que você tocar fogo em tudo, a vida nesse planeta que Deus aqui plantou é tão forte que ela vai se reorganizar de outra forma. O que está acontecendo agora, e o que a gente acaba tendo como promessa é, vai ter, sim, outra grande extinção. Se feio. E vão surgir novos céus e nova terra na qual vocês irão habitar. Tá bom. Vocês irão habitar. Aí ele fala, como é que você antecipa isso? Como é que você vive isso? Vamos lá. Vivam de maneira santa e piedosa. Sabe, uma pessoa pia é uma pessoa que faz o que a gente está buscando fazer. Sabe, está diante do Senhor o tempo todo. Viver uma vida santa, viver uma vida separada. Separada para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Aquilo que você foi feito para fazer. Uma vida santa é uma vida de acordo com aquilo que Deus tem para todos nós. Não estou dizendo aqui que você é um cara especial que Deus fez para um propósito dentro do sistema do universo. Isso aí não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com Aristóteles. É outra história. Falando que Deus fez você como ser humano, cumpra a sua função de ser humano. Não se desumanize. Basicão assim. Uma vida santa é aquilo para o que nós fomos feitos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quanto mais próximos de Deus a gente tiver, quanto mais próximo da nossa humanidade a gente tiver, mais longe da nossa hominização, da nossa espécie, sem o sopro de Deus, melhor para nós. Aí ele fala, esperando o dia de Deus, né? Apressando a sua vinda. Ou seja, olha, quanto mais vocês viverem isso, quanto mais essa nova humanidade, que não deixa de ser aquela humanidade do Éden, Quanto mais isso vai vivendo dentro de vocês, mais chega a hora de Deus botar o fim no resto. Botar o fim nisso tudo. De acordo com isso, vocês esperem. E ele fala, enquanto esperam, esperem para serem cortados em paz, imaculados e inculpáveis. A paciência do Senhor significa salvação, ele vai falar. Olha, não é complicado, gente. Como é que eu espero a volta do Senhor? Em vez de pensar em mil coisas e como é que vai ser e deixar de ser... Pô, ontem me perguntaram assim, Cláudio, me explica, do jeito que vocês pensam, como é que é? Aí o cara perguntando sobre tribulacionismo, essas bobajadas todas. Falei, quer saber, cara, como é que é? Viva a vida santa e imaculada, vive em paz, sabe? Porque como Deus vai voltar, não me interessa. Como Jesus vai voltar, não me interessa. Interessa que ele vai voltar. E ele fala assim, sabe como é que você faz? Vive a sua vida normal, santa, imaculada. Pô, não fica se sujando. Como eu falei ontem na nossa reunião, nossa roupa é mais branca. Fazer o quê? Sujeira parece mais fácil. Então, não vivo se sujando. Vivo de uma vida santa, separada, imaculada, sem corrupção, sem imoralidade, sem impureza. Pô, cara, vai vivendo a vida assim. Sabe por quê? Aí, do jeito que Jesus vai voltar, você descobre depois, cara. O certo é que ele vai te encontrar do jeito que ele falou que ele queria te encontrar. Então, esteja preparado. Jesus contou várias parábolas, lembra? Sobre as noivas que se preparam. Lembra dele falando isso? As noivas que se preparam, o azeite na lâmpada. Então, tá, cara, em estado de alerta o tempo inteiro. Quando vai ser? Quando Deus quiser. O importante não é ficar gastando o seu tempo perguntando ou estudando pra caramba pra saber o detalhe de como isso vai acontecer. Jesus falou, nem mesmo eu sei. Isso pertence somente ao Pai. Porque, cara, se Jesus voltar para você porque você morre, ou se Jesus voltar, sabe, todos nós estivermos aqui, não muda se você estiver com a vida em paz, se você estiver com a vida santa, se você estiver sendo plenamente ser humano, e esse é o jeito que eu queria voltar. Quando você vê Boaz lá tratando a Ruth legal, ele trata a Ruth com humanidade, certo? Ele é humano com ela, ele é bondoso com ela. É para isso que a gente foi criado. A gente não foi criado para ser mal. Só isso. Cada vez que você é mal, implicante, teimoso, ruim, cara, você está fazendo aquilo que é próprio da nossa espécie biologicamente. Só que a nova criação que Deus fez, que sopra o seu espírito dentro de nós, sabe, que chama aquele casal para o Éden, o que se repete no Pentecostes, exatamente o oposto disso, meu Deus do céu. Dá para agir com humanidade, com urbanidade, com carinho, com decência, com bondade, meu Deus do céu, custa. E nesse sentido que a igreja é um lugar onde os idiotas se encontram, porque para o mundo ser assim é ser idiota. Então, é isso. Jesus espera que a gente seja bem idiota. Quando a gente voltar, a gente vai ter o encontro dos idiotas. Tá bom? Deu? Precisa complicar não, né? Tá bom, né? Simplesinho assim. Amém.